Essa é uma homenagem que eu faço para Edinaldo Rossi, conhecido como Rei do Brega. O Roberto Carlos Recifense nasceu em Pernambuco em 1944. Ele foi com influência do Elvis Presley e dos Beatles. Começou a carreira cantando rock e foi clone de boates, depois integrando a Jovem Guarda no início do Brechó. Roberto Carlos, Reginaldo Rossi, Reginaldo Rossi, Reginaldo Rossi, Reginaldo Rossi, o Rei do Brega. Que você esteja no céu, Reginaldo Rossi, que você esteja sendo abençoado eternamente, diariamente, por Deus no céu. Você foi uma pessoa importante aqui na terra. O seu trabalho não vai ser esquecido, sua música não vai ser esquecida. E você esteja em paz, sua família seja abençoada por Deus todos os dias. A Reginaldo Rossi de Pedro Olli.